do forte mesmo, o Michael Lima? 10, curve à direita pro 030. Direita 030, 2000, Mike Serra Golf. Sim, aguarde vento final para o localizador Mike Serra Golf. Oxana 6314, Oxana agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 95245. E o transponder é o 0135, o mais pleno. Turno 869, acione identificação. Chegada Bonf, desça para o nível 070, indicada de 250 nós. Mike Serra Golf, complete curva direita para o Diduna, está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. Direita na Pro de Duna, vai reportar estabilizado no loco. Ok. 070 nível e velocidade 250 nós. Temos um Alfa Tango 72 à sua frente, 8 milhas. 3217, decolado ao 37, chama o controle 1995. 935 vai chamar a boa. Sierra Alfa Golf Alfa Zulu. Estilo direto para casa 935. Estilo, comandante, seu número 5 para pouso. Controle Salvador, Saltar 3217, cumprindo nós a vez em complemento a Tael Leda. 3217, no perfil da saída, suba para o nível 360, vigilante. No perfil 360, 320. Azul 6918, redução para 230 nós. Desça e mantenha o nível 050. Reduzindo, azul 6918. O Mike Serra Golf, você vai seguir Airbus 320 da TAM, 7 milhas à sua frente, posição de 2 horas e 7 milhas. Passo indicado é o Mike Serra Golf. Mantenha indicada. 170 ideal. Autorizado, chefe. Meu Juliette November Whisky. Na prova de Instagram, suba para o nível 280 e chame Recife, frequência 1251 e alterna 133.25. Realizador 3560, 3560, completa final torre 1895, tambo poço. Obrigado, senhor. Até daqui a pouco, 1895 já. Torre Salvador, muito boa tarde, seu TAM 3560. 3560, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Não, você escuta já. Controle 1935-5062, 3145. 2000, o ajuste padrão, informe no localizador. IP 5364, desça para 3.000 pés o ajuste padrão. IP 5364, desça para 3.000 pés o ajuste padrão. 5364, 3.000 pés, pro de Duna, padrão altinho. Pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 0,8. 7, pouso autorizado, pista 10, 135, mais 0. Olho Azul 4198, haveria possibilidade do ar perigo, senhor? Azul 4118, mantenha a Pro de Leida e chame Recife. 1251, alterna 13325. 351325, manterá. Obrigado, até boa tarde. Boa tarde. Zeta Golf, completa aproximação, torre 71895, termopouso. Zeta Golf, completa. Salvador, Monte Alifa, mais Zeta Golf, foi LS para embaixar travado. Zeta Golf, continua aproximação, reporta, aguarda, pista livre. Qualquer intenção é fazer o externo, agilizar para 17 se possível. Afirmativo, então informe para mudança das regras. A fase externo, chama e já faz uma base rapidinha aqui pela direita. Firmando 3560, pulo autorizado, pista 10, 50, 0, 8. Sede copiado, senhor. Pista 10, pulo autorizado, 3560. Salvador 3217. Prossiga, tem 3217. Coordena Brit, por favor. Aguarde, tem 3217. Aguardando. Gol 1869, reduza para 2109. É o número 4 agora para posto. Vai apontar a sala 7, Mike Serra Golf. O estacionamento do Mike Serra Golf será 4-5? A carga bata. Bata, sim. Salvador, gol 9620, posição 5, pushback, esperado. É, 9620, aguarde para pushback, por favor. Aguarda. Ganha 0 aos 43, direito 1219. 2 pela direita, trem baixado, travado, Max Serra Golf, 97. Max Serra Golf, fogo autorizado, 17, 130, 10 máximo. Autorizado, Max Serra Golf. Salvador, 3560. Salvador, 3560. Reporte antes da Juliette. Já pode estar na briga. 869, desça para 4000 pés, o ajuste 9013, padrão. 4000 pés, 1013, 1869. 10, 2, 1, obrigado. Autorizado a final do procedimento, é o número 2 na aproximação. Informe no localizador, desça para 2000 pés. Oxi, 2000 pés, número 2, mantendo 240 nós. Tá 3217, mantenha a Pro de Leida, chame o centro Recife, frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. 251, localizador, azul 6918. Azul 6918, torre 11895, tem um bom posto. 95. Salvador é o azul 6918, final de 8 mil. Continua a aproximação, aguarda pista livre. Yes, 6918. Gol na 620. Possibilidade de acionamento da posição, posterior ao pushback? Está autorizado o acionamento, agora somente o push. Grato, gol na 620. 3, 3560, Juliette, portão 3. 3, 3560. Guardal, 3145. No 620, já acordei, né? Pode estar na retaguarda, tá livre, no 5 Chantax. Depois o senhor agora ingressando via Juliette até... Após ele passar a retaguarda, está autorizado. Chame para o táxi, o 620. Pode estar tá autorizado, vou na 620. Vou no 869, controle. Prossiga. Necessita de doutoração para perda de altitude? Sempre que você prosseguir. Certo. Você para 2000 está autorizado a final do procedimento, gol no 869, o ajuste permanece no 0 no 3. 2000, 1013, 869. Trip 5364 está autorizado para o do externo para o final do procedimento. Informe no localizador. Poxa, eu já é virando aqui esquerda. Certo. Passarelo de com os 47-119-35. Canal 35, obrigado. Estou precisando de uma pessoa aqui para sinalizar o arsenal do sistema aqui para estacionar no 03. Ok, isso é em coordenação com a infraérea e a companhia, ok? Controle, passarelo 2231, decolado. Passarelo 2231, contato radar, sem restrição de saída, suba para o nível 1180. Boa noite, Thiago, 2231. 1869, iniciar redução para aproximação, tráfego Alfa Tango 72 à sua frente, 5 milhas. Redução, voo no 869. Utilizado o TRIP 5364. TRIP 5364, completa aproximação, torre 118.95, tambor posto. 1895. Sala aos 49, direita, 121, décimo 9. 129, azul. Guarda-copos, só instante, 1013. Sala Salvador, azul, 6998, de grosso. 9118, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 10 máximo. 5364, posto ali, pista na 0. Após a lá passar a retaguarda, está livre, puxando 4, chantar. A gente vai coordenar e após, posto 3145. Gol da 620 para o táxi, QAB Júnior, 92, doutor Mesa, 3 horas, altera Natal. Ele táxi em frente, pátio, Índia, Alfa, ponto espera, 1895, 1013, boa viagem. Pátio Índia, Alfa, ponto espera, 1895, obrigado, boa tarde. Mike Acuna, prossiga. Papa Romeu, Vitor, Delta Lima, agora sim, pronto, copia. Prossiga. Prossiga, Papa Rio 2231. Eu poderia coordenar após Momo voar direto Barreiras, por gentileza? Opa, vamos ver o Vitor Delta Lima. Ah, tá, 2231, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 869, na baixa travada. No 869, aguardando o Chico. Desce ali, 869. Sobe. 04-1895, ajuste 63, viu? Vitor Delta Lima. O azul mantém a posição de Juliette. Tem, após a aeronave, pode alinhar e decolar. Negativo, tem tráfego da companhia, já passou o externo também. Guardando, é a 2 tá. No solo ao 5-2, direito no 9. Como é que o Lima já acionou? Por 869, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 089. Nível pouso 90, por 869. 64, táxi Alfa, aqui o parte 3. Que Lima intenção da qual comprou a norte direto? E iniciar agora? Levantou, mas 5 minutos de vida para a reta da nave. Gente, vai aguardar então a passagem do azul agora que vai passar a serra da guarda. Ok, mas então, acabamos de ter informação aqui também. 6998, ingresso Juliette, porção 1. Juliette 1, 6998. 3145 vai chamar para novo push. Ok, vou chamar na 3145. Ok, tem nível de decolagem, 150-089. Se mantém o no 620. Ali mantém o 620. No sol 5-3, direita 1-2-1 nesse momento. Direita 19, 8-9. Por 869, livrando, boa tarde. 869, táxi Alfa, em Porsche, em São Juliette. Alfa, em São Juliette. Oi, Mike Charlie Alfa, você vai retornar em qual altitude? Está autorizado o direto rotatório, o ajuste 1-0-3 em Salvador. Informe no ponto ideal descida, Mike Charlie Alpha. Desce no momento 043145. Autorizado, chantage. Câmara táxi 3-4. Aliado e pronto, gol no 620. Livre decolagem, o gol 140 graus, 089. Mike Eco Lima vai decolar sem interferir com o eixo da 1028. Afirmativo, tá livre então. tarde, Bravo Sul Whisky. Como 1500 pés nos corredores, está autorizado rotatória caso queira voar. O ajuste em Salvador 9013. Decolou ao 560, 1 9 decimal 35. 1935, Gol no meio 2-0. 69, manter a posição de trajeto. Mantenha a posição. Seguir pelo litoral norte. Rota forte. Ok, então prossegue com o controle, frequência 119.35. Contato radar, subou para o nível 370, sai da POCA. 370, quando possível para onde, na Caju? Somente vou em Jamo, no Gol, no 620. Jamo, 620. Novo visual 4206. Azul 4206, torre 11895, tambor ponto. 1895, obrigado. Hotel de Papão Romeu, Mike Aculima, corredor forte, 193. Só confirmando se vai passar quantas milhas em Salvador? Eu vou passar 15 milhas. A partir da 10 milhas, solicito autorização para a captura 3.10. Certo, Mike Aculima, informe afastado, 190 milhas em Salvador. Não, aviso Delta Lima, chame da linha. Salvador, eu vou no 169, puxa 2 estacionamento. Portão 11 autorizado, chame tarde. Autorizado, chamada para o tarde. Táxi, ajuste 1013, chama ingresso no 7, Vitor Delta Lima. Via com 1-4-4 a bordo. 1-4-5, direita, ponto espera 1895-1013. Direita, ponto espera 1-0-1895-1013, no ajuste 3-1-4-5. Ingresso para Juliette, portão 2, observando a aeronave da TAM. Juliette, portão 2, vai esperar. Só no TAM 3567, Brasília, só para não ter saída prevista inicialmente. Ah, bom. Lima, autorizado ingresso no 7, chama ele de pronto. E da Arbor Elefa. Ah, não tinha entendido, meu amigo. Arbor Elefa, obrigado. Passarei do 2231, chame agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-288, 2231, obrigado. 4206 ao 01, direito 121, decimal 9. Problema controle, prossiga. O Mike Culema, para evitar conflito com a decolagem na saída Puka, afaste mais 5 milhas. A 1 5 milhas está autorizada a acessar para 3 mil pés. Livre decolagem, 130 graus, 109 delta mil. Foi Salvador, 3145, não todo ponto perto do hotel. 3145, log A e manter, pista 10, tem um tráfego de condão no 7 com curva esquerda. E eu não sei, assim não, possível, autorizo a decolagem. Quero, nós do Dante, falar de 3 1 4 Gol no 620, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 1685, gol no 620, ponto de vista. Aí que é com o Lima está autorizado a ascensão da presente para 3 mil pés. Delta Lima decolou 03, 11935, tem um bom voo. 1935, boa tarde, Vitor Delta Lima. Contato, Salvador, boa tarde, eu estou com o Ramon, Vitor, boa tarde, 1500, para 290, saída Puka, condução Aracaju. Otário Papão, meu Vitor Delta Lima, contato radar, saída Puka, subiu para nível 290. Puka 290, Vitor Delta Lima. Juliette, 4206, 21. 4206, ingresso Juliette, portão 8. 4206. Juliette, ingresso, portão 8, 4206. 140 graus, 10. Iniciando decolagem, não, do 0, 3, 4. 95, tamo posto. Boa tarde, voo na 1169.0190, pronto. Calhar, mantém pista 10, 1169. Mantém 10, 169. Luiz, boa tarde, prossiga direto final 3 milhas, reporta no final. O gráfico Luiz, se preferir, está autorizado a final longa da 17. Mas se quiser agilizar, direto terceira mina está autorizado. Controle Salvador, 3145. Boa tarde, Tano 3145, contato radar, suba para o nível 360, pro de Leda. 360, Leda, 3145. O Gol no 169, decolagem autorizada 150 graus, 07. Tive decolagem, Gol no 169. Está livre a velocidade, 6290. De TAM 3190, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Da Copa, 1013. 169 ao 08, 119,35. 1935, 1119, obrigado. Bosque Whisky, pulo autorizado no 7, 150 graus, 089. Agora o departure control, o de Vinícius, go 116, Miami, past 1500, up to 360. Go 116, Miami, weather contact club level 360 on the departure. On the departure, vines level 360, go 116, Miami. Mike Charlie Alpha, tá visual com campo? Sim, chama em Torre Salvador, 118.95, tamo pouso, Mike Charlie Alpha. Ciente ali, Alfa, reporte final 3017. Decimal 85 e alterna 1255. 1285, 1245, Zipa, dá pra ir, não. Boa tarde. Boa. Puxando 6210, estou autorizando o final do procedimento, desça para 2000 pés, sem restrições, e ajuste padrão. 435-5101-6973. Mike Eculima, prossiga. 7 Mike Eco Lima, mantenha a linha do litoral, informe ingressando no corredor de Interlagos, o ajuste 10093, desça para 1000 pés. Tá 3145, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, alterna 13325, 3145. Então 3190, está autorizado o ITAP, desça para 3000 pés, o ajuste 9093. Pouso autorizado no 7, Charlie Alpha, 140 graus, 109. Está livre, está 3190. Alfa, 1-4, 4-5. Livre ao estacionar, frequência livre. O 1169, contact now Recife Center, frequência 1251, informable 133.25, have a nice day. Contact Recife Center and 125.1, informable 133.24, or 25? 25. 1, 2, 3, 2, 5. Okay, go 1, 1, 6, 9, thank you. Já Salvador, tá 3190, passando 4500 e João, por GC para 2000. Autorizado, 2000 pés, tá 3190, informe na final do procedimento, é o número 2 na aproximação. 7, 2000, reportará estabilizado, tá 3190. Oxana é 6290, 2 milhas para o externo, completa final, torre 71895. 7295, chamada presente. Graça. 62. Forma 1000, Mike Eco Lima, da presente, voe para a rotatória. Da presente para a rotatória, Mike Eco Lima. 0, na final do procedimento de LS da ONU 0. 210, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 10 máximo. Pouso autorizado na 10, última 62, 10, só confirmando o vento? 130 graus, 10 máximo. 130, 10, graças. Estabilizado visual, TA 3190. Autorizado, chama o táxi. São Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, autorização nível 350 Recife. Guarda cópia, 1014, 4206. 1014. 54 no 5 da Trip, copia. Rebotagem, 20 na final da 10. Presente para a sua 185, 180. Mike Eco Lima, mantém o setor norte, vai prosseguir pouso no 7? Reporte final no 7, o vento é de 140 graus, 08 nós. Reporte final no 7, 140 graus. 3190, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 08 nós. Deve pouso, pista 10, tá 3190. 3190, informa helicóptero aproximando do setor nordeste, não irá interferir com sua aproximação. 7, é o mesmo anticast, 3190. Mas é com Lima, sem interferir com a pista 10, prossegue cabeceiro no 7, o vento é de 140 graus, 08 nós. Mas é com Lima autorizado, ingressar na final da hora, 140 graus, 08. 08, Salvador, tem 3567, para Brasília, pronto para a Copa com informações. 3567, aguarda a Copa, 1013. 13, obrigado. Ilhéus 140, pista 10, curva direita, saída Coral. 1935, 5112, 5415. Mude transponder para 0274, 5415. Salvador, Xanené 2, a próxima está com 6 Juliette. 6210, mantenha a posição da Juliette. A posição da Juliette, 2 Juliette. Autorizado, chama o táxi. Lima, 25, frequência livre estacionar. 5491, acione a identificação, pro de Duna, desça para 3000, ajuste ao 094. Então, 3190, 26, direito 2129. Direita 129, 3190. Então, 3190, livrou na sua escuta? 3190, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3190. Da 3567, tem a previsão pra gente, por favor? 4206, azul, tá pronto pra cópia? 4206, pronto. Salvador Recife, 350, para o ISC 58. Pista 90, curva à esquerda, na Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponda 5124, 4206. 4206, autorizado 350 para Recife, para o ISC 58, da Coletão no 0, com curva esquerda, na Puca, Aracaju, controle 1935, transponde 5124. Portão 8, chame pronto, azul 4206. Chama pronto, 4206. A 390, está antes da Juliette. Juliette, portão 5. Para 05, 390. Autorizado o azul ali, ainda com a pista 10. 150 graus, 08 no azul. Primeiro decolagem, azul 6973. A gente decola pista no zero, curva à direita, saída Arbó, transição Alefa, controle 11935, 5120, então 3567. 340, 17, decola da 50 com curva direita, saída bola elétrica, controle 5935, transponder 5120. Tá pronto no push? Aguarda para o push devido ao trip que vai pedir táxi dentro de alguns instantes. O trip 5415 está pronto para o táxi. Quanto a bordo? 71 a bordo, alterna porto seguro, 4 horas e 50 de autonomia. Ele táxi, pátio, Índia Alfa, espera 1895, 1014, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, bom trabalho, 415. Alugou um 869, boa tarde, aprovação Brasília. 869, aguarda as costas, 1014. Aguardado. Copy, Kennedy 1014. Alinhar e manter pista 10. O Xenem 143 prossiga. Pode voar o marcador externo da 10. Azul. Está autorizado, chama o táxi. Chama lá, 357. Controle azul 6973. Azul 6973, contato radar, voe Leda, suba para nível 340. Voando Leda para o 340, a partir da presente. Trip 5491, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 e informe no localizador. 2000 informará o localizador, o 5491. Inicia, 103.08, está autorizado. Está iniciando, 5. A pronto para a cópia? Pronto, 869. Salvador Brasília, 360, fez o 197. Decola pista 90, curva à direita, a rua Elefa, 1935-51-17, 1869. Antigo 360, fez o 197, decola da 10. Arbor Elefa, controle 1935, transponder 5-1-7, o Uno 869 também está pronto para o chipete que não ganha para o 2. Tenho te aguardo. Aguarda. Trip 5-4-1-5, decolado, chama de 119-35. Afirmativa, aos 3-2, temos um voo, trip. Bom trabalho, trip. Caner de 1-4-6, avisado, baixado, gravado, passou o externo. Os autorizados, 1-4-3, vento 130 graus, 08, nós. Copiou o vento, livre pouso, 1-4-3. Para 0274, subiu para o nível 1-4-0, na proa de coral. Para 140, na proa de coral, acionou 0274. Red copy. Charlie Bravo, contato radar próximo a Coral, vou na proa de Mare para a chegada Mare e chame no ponto ideal desse dano. Gael Departes, Gael Leda Position, Toledo, direct Ilhéus, Salvador 1193, 5 and code 5107, Gordo 64. Taxi. Scarapper approved, report to ready to taxi, Gordo 64. Salve, TAM 3567, pronto para o táxi com 174 a bordo, 4 horas e 20, alterna Ribeirão Preto. Cobrir táxi à direita, ponto de espera, 1895, aplica 14, boa viagem. 1895, TAM 3567. Negativo, ajuste altímetro no 013. Para informação, estou recebendo suas mensagens com muito chato, faça o cheque no seu rádio. Proide, canais? Permanece. Aeronave da TAM passar a retaguarda, agora está saindo do pátio, está autorizado. Gente, um antenado, a queda da TAM autorizada. Está na posição? Para o pushback, acionamento no 8, azul 4206. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 4206.